403, cotejamento correto, confirma o PLB. Estacionamento táxi, torre 98, decimal 95, ajuste 90 no 4. Marco Flag, autorizado a linha de colapso 7, meto 130 graus 07. Autorizado táxi, porta ponte para o hotel, posto 07. Flag da Cruz 46, controle 120, decimal 8. Ah, aqui tá a volta, muito obrigado. Lima, Kilo Sulu, autorizado táxi, reporta cruzamento 17. Pastor 03, autorizado ingresso via pista. Reporta alinhado pronto. Via pista, reportará a pista. Patango Oscar Papa Golf, aguarda para cópia. Lima Aquiles Zulu, autorizado para usar no CES na Lima, solo 2.1. Papa Golf, confirme o pátio e o cabelo. Papa Golf para Itapetinga, autorizado nível de voo 080, decola da pista 17 com primeira curva direita na saída Arbor, controle Salvador 119 decimal 8, torre 18 decimal 95. Confirmando o controle 120 decimal 8. Torre 118 decimal 95, transponder 5140, acho que é Papa Golf. Acionamento torre 18895, 1014 ajuste, acho que é Papa Golf. 7 Bravo Delta, autorizado táxi, é modo que eu não sei. Pasto 03, autorizado a colapso, estando 0, vento 130 graus, 04, corrigindo 08. Lima, Kilo, Zulu, autorizado o táxi via Pátio 1 até o Pátio 3. 7 Bravo de Delta, autorizado cruzando 7 na Lima, solo 2 anos décima 1. Alô, Salvador, muito bom dia, Gol no... não, 2065, Estação da Lima, autorização Guarulhos. 250, controle em 20, 208. 208, pastor 03. Para Guarulhos, autorizado via Upper Zulu 190, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Upper Zulu 144, Pagode. Nível 360, decolo da pistola 0, primeira curva direita, subida da Euleda Motiva, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5175, transponder Gol 2065. Confirma transponder? 5175. Autorizado, 360 para Guarulhos, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbate, Upper Zulu 44, Papa Alfa. Saída da Euleda Motiva, 5175 transpondo, controle 208 e o Gol no 2065. O 2065, qual é? Chame pronto para flexionamento. Responder a todos. Juliette, Bravo, Delta. Está livre, ingresso, Pátio 1, no táxi até o Pátio 3. Gente, aguarde. Bravo Delta, pronto, cópia. Juliette Bravo Delta, autorizado para Serra, November, Tango Romeu, uma centena, conforme rota, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Momo. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Transponder 5166, Juliette Bravo Delta. Delta, chama entrando no estacionamento. Autorizado táxi, reporta para ingresso 27, acho que foi. Olympus 61 no voo conforme Salvador, faz decolagem da 1-0, curva direita na saída da EL, controle Salvador 120 decimal 8, torre 98 decimal 95, o Olympus 61. Olympus 61 para acionamento táxi, torre 98, decimal 95. Lima Kilo Zulu, Broncos. Lima Kilo Zulu, autorizado Aracaju. Nível de voo 090 via Golf 677. Decolagem da pistão na 0, primeira curva esquerda, subida Conde, controle Salvador 120 decimal 8, torre 98 decimal 95, aciona 0264, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, correto. Chame pronto para acionamento. Oceaner 6311 na 02, para chegar em acionamento. Oceaner 6311, autorizado chame táxi. Autorizado chame táxi de 111. Passou aqui pra gente que a frequência paga no briefing, tá no operante, que a que deveria prosseguir agora era Tango 18 e as secundárias é 126.85 e 125.45. As secundárias 126.85 e 125.45. Não tem essa informação, passaram pra gente apenas que seriam as secundárias. O CPMS 100-800, afim. Pagou autorizado a colapso no 7, vem 1. Só um minuto, manter a posição, acho que pode. Bom dia, é o Azul 913, pode chamar só mais? Azul 9134, pronto, cópia? Azul 9134, autorizado Aracaju, Santa Maria, via Golf 677, nível de voo 170. Decolagem da pistão a zero, com primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 51, confirmando, aciona 0275, azul 9134. Azul 134, autorizado Aracaju, no nível 170. Decolada 1-0, com primeira curva esquerda. Sobe Conde via intercepta Golf 677, controle em 208 e torre em 1895. Aciona 0275, azul 9134. Azul 9134, correto? Chame pronto para prospeccionamento. Agora no parte 3. Golf, decolou 00, controle 1, 00 da sinal 8. Golf, Juliette Bravo Delta, autorizado até a saída do Pátio 3, vai aguardar início do táxi do Avianca, no Travel do Gate 4, e segue como número 2, ponto de espera na 0, turno no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 4. Hoje é 661 para o Pátio 161 a bordo, 4 horas e 20, alternando avião. 3361, no táxi via Índia até o ponto de espera da 10. A Torre Salvador 198, decimal 95, ajuste 10 no 4, bom dia. 10 no 4, Índia, ponto de espera 118353. Estabilizado no R na pista 10, já visual. Correio 21, no repórter checado. Baixa o cavalo, correio 21, autorizado posto, pista 10, retorno de 0 graus, 08, mexe. E o posto está no zero, vou no meio do exame. Esse negócio de reportar o trem aí não acabou agora? Negativo. Os pilotos continuam com a obrigatoriedade de reportar baixado, porém na fraseologia do controlador não existe mais a solicitação. Porém, como a gente é o órgão fiscalizador e vocês são obrigados, aí na teoria ainda cai sobre a gente a responsabilidade. Não, é porque nós tivemos uma aula lá de um operador lá do DCE e falou que isso aí tinha acabado já. Tá bom, então vamos checar lá, obrigado. Ok. Estimativo, torre 118, decimal 95 no ponto de espera, 10 no ato ajuste. Autorizado o táxi, fio a terra, ponto de espera do hotel, cruzamento. Uma 95, ajuste na 0 no 4, tem Mogi. 48, bom dia, continua a aproximação, informa a revista ali. Boa tarde, ok, eu mantenho no 648. Após a norma curta final, ali mantém pista no zero para o trânsito tecnológico. Segui aí, autorizado. Ok, após. Bora aí, entenda acompanhamento para o Rafael, 21, solo 04, direita, solo 21, décima 1. 21, décima 1, 621. Modelo Papão Meu, em quilômetro alfa, na prova rotatória visual com campo. Volta com o teu final no 7, número alfa. Volta final no 7, número alfa. Solo Salvador, bom, 621, visão. 21, 21, 30 graus, 089, autorizado a colapso no 0. Via Alfa, Juliette para o gate 09. Foi Juliette, autorizado para o gate 9, Só no voo, no, não, é 2065 07 feedback também. Paulo 2065 07 feedback também. Autorizado, senhor Vitaque. 2065. Repórter da tarde. Paulo 621, não mantenha antes da Juliette. Paulo 621, não desconsidere a última instrução e mantenha a posição antes do ataque com a Juliette. Bom dia, Matheus. Juliette, meu Deus. Salvador 2714, Azul 2714. Está autorizado no TAT 3, chama o TAC. Bono 0, gol 1643. Ela é 6311, decolo 06, controle 1120218. Está autorizado a linha manter pista zero. Meu ano está pronto. Cliente. Coro 648, solo 06, direita solo 2.1. Direita 2.1.1. 642. Solo Gol, 648, bom dia, Lilian, escuta. Bom, 648, bom dia, táxi de alfa, mantenha antes da Juliette. Nossa, Juliette, 642. Delta, vento 120 graus, 089, autorizado a colapso, 10. Só, é final da 197, ainda é grau. Índia no Herá, autorizado o posto, 10, 1 no 0 graus, 089. Sempre pós 197, ainda é grau. É o Azul 9134 no pátio 3 para puxa estacionamento. Azul 9134, atento ao tráfego da companhia que já realizou o pushback no setor. Autorizado, chamar táxi. Autorizado, chamar a táxi, estar atento ao tráfego da companhia Azul 9134. Com 2065, táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 10. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom dia. Ele de táxi Índia, Pátio para a 10, 1895, bom dia, gol 2065. Plano 621, da guarda passagem do tráfego da companhia, após ingresso via Juliette para o gate 09. Fiz o contato da companhia, após o cruzamento, vai seguir para o 09, via 21. Bom, 648, vai observar o táxi 09 à frente, ingressar via Juliette para o 09. Só informa que não cumpre a decisão da 10ª companhia. Dia 9, geral. Sala 09, autorizado backtrack, no corte, pode 4 de frequência. Só informa que não cumpre a instrução ter informado ao controle que vai cumprir a restrição baixa, no caso. Tem táxi livre até a saída do pátio 3, 2714, aguardando instruções. Olympus 61, táxi via Alfa, mantenha-se para Juliette. Alfa, Juliette, chegou na 648. Eu falo? 648, próximo a Juliette. 648, observando o tráfego à frente, ingressa via Juliette para 01. Juliette 01. Zulu autorizado a colapso com 0,210 graus, 07 norte. É muito bom dia, gol 2065, quanto vai dar no zero? O 2065, a linha e mantém pista no zero. A linha mantém, gol 2065. Sim. Olhamos 61, ingressa via Juliette, pátio 1, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 14, Olhamos 61. Azul 2714 vai seguir o P3 Orion da Força Aérea. Via Pátio 1 Índia, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 10, 14, Mogi. Já tem que seguir o órgão da Força Aérea, da Força Aérea, 18, a última foto, 27, e a Para o táxi, o Azul 934, temos 58 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Salvador. Azul 934, táxi livre, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 1 no Noico, decimal 95, ajuste 10, 14, Mogi. Pátio Índia, colo no ponto de espera 1895, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. O 2065 autorizado a colapso 0,130 graus 089. Livre decolagem da 10, gol 2065. 4, pronto, sabe? Pronto, sabe? 1184, autorizado para Recife, via rota do plano de voo, decola da 10, com primeira curva à esquerda, na saída por Cajamo, Caju, nível de voo 370, controle 119, confirmando 120, decimal 8, controle, a torre 118, decimal 95, aciona no transponder 5406, ou no 184. Correto, deixando pronto para pushback, seu nome. E push, 61, 140 graus, 089, 30, decolagem, estando zero. No 4 azul, mantém para espera. 250, vento 120 graus, 089, autorizado pouso. Nível pouso 10, Xané, 62, Azul 27 no 4, decluxo 21 no controle 1200. Chamar controle 1208, obrigado. Autorizado, puxa e selamento, chavidade. Autorizado, afirmativo, 06. Bravo 08, nós autorizado, pouso piscina 7. Pouso autorizado, piscina 7, bravo, espaço terra. Salvador, Gomes 21, na informação mais, autorização com o Goiás local. No 621, pronto, cópia. Afirmativo. João, no 621, para São Paulo, Congonhas, autorizado nível de voo 360, via Perzulu 10, Tobase, Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, e após conforme rota, decola da 610 com primeira curva à direita, subida da Euleda, ótima. Controle Salvador, 120, decimal 8, Torre 18, decimal 9. Aciona 54 no meia, gol 1621. Sim, Matheus, autorizado 360 para Congonhas, que é Perzulu 10. Fubada, Perzulu no meia, DHZ, segue conforme o plano de voo. Decola da 10 com curva à direita da Euleda Mótica, 208 ao controle, 295 a torre, 54 no meia de transponha, bom 621. Bom 621, correto, chame pronto para chamar de segurança. Vai chamar pronto, obrigado. Bom dia, Xané 6250, entrou? Bom dia, Xané 6250, tá aqui de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Xané 6250. Aqui dá mais tempo. Só os 23 em quanto frequência, o Bravo Fome Zero. Quebec, Kilo, confirme parte de Albert? Precisado é colapso de zero. Nível de decolagem 9134. Vamos para o B02? Quebec Kilo para Veracruz, autorizado no meu pés, decola da pista 7, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 0130, Juliette Quebec Kilo. Para acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 95, bom dia. Resposta, tudo que não me peço. Guardando a sua frequência, afastado 6 milhas, está no setor norte. Está no sobrevoo próximo à altura. Estou sem tráfego, se caso necessário, após chegar por aqui um... Tem que se deslocar para algum outro setor, reporta o Juliette, olha o zero. Ciente, se você não pode estar, reportará. Azul 9134, decolado aos 25, controle em 20 decimal 8. Então o Juliette vai aqui, livre acionar, reporta no táxi. A Lima tem pista no zero. Está no zero, Lima tem, não, não está. Zero, boa. 84, vento 1, 30 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. Obrigado, boa. Acho que vai quilo autorizado, tá? Você aponta para ingresso. Olá, bom dia, gol 1094, final visual já para 1-0. 094, vento 1, 30 graus, 099, precisado pouso, pistola 0. Leva pouso 1-0, gol 1094. Salvador, Guardião 01. Guardião 01. É, o Guardião vai fazer o sobrevoo em cerca de 5 minutos no pedágio. Se autorizado, permanece a sua frequência, ele vai retornar logo em seguida. Quebec, são mais distantes para decolagem. Bono 094, no solo aos 32, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Fox 21, no, 1, gol 1094. Quebec Kilo, decolagem autorizada, pistão 97, vento 120 graus, 8 nós. Lozano 4, boa. Bom dia. Bem-vindo ao Salvador, táxi Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10. Papatambo Juliette, Quebec Kilo, decolado 34, chama patrulha em 120, decimal 8, mandou. Controle 120, decimal 8, grata. Guardião Verona, retornando pelo setor nordeste, 3.5 milhas afastado. Sente Guardião 01, confirma intenções? Pouso no pátio do Braio. Sente Guardião 01, reporte outra vez norte da torre, ajuste 10114, ainda não avistado, mantendo separação regulamentar na pós-decolagem da vista. Mantendo separação, reportará através norte da torre. Autorizado Maceió, nível 350, rota conforme o plano de voo, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, transponder 5422, controle 120, decimal 8, Xanar 6140. Passeio autorizado 350, decolando a 10, curva esquerda, Pucaru, rota do plano, aciona 5422, 208 ao controle, aciona 6140, está na ponte 2. 22, ciente, 6140, correto, chame pronto. Então era pronto, aciona 40. Bom voo, 6148, bom dia, posição 01, autorização, Marcelo, 350. Bono 6148. Bom dia, informação Mike, Maceió 350 autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, transponder 5424, controle 208. Autorizado 350, Maceió, fora dentro, curva esquerda, Puca, Aru, subida 5424, transponder 208, gol na 642. Direta para o pátio do CRE? Afirma. Gente, ouvinte sobrevoo de aeronaves e viaturas, autorizada aproximação direta ao Guardião 01. Sente autorizada aproximação direta 01. controlada, Guardião. Gente, Guardião 01, no Solos 38, frequência livre, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 2590, passando Simbra, baixar travado. Azul 2590, ajuste no 0 no 4, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 0 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso, pistão no 0, azul 2590. Azul 2590 no solo 42, libera a direita, taxi delta, chame solo em 121 no decimal 1, bom dia. 1211, azul 2490. Azul 2490, livrou o Cisco. Azul 2590, confirme. 2590. 2590, táxi aquilo, parte 3, atento balizador, sem a posição prevista. Parte 3, atento balizador 2590. Lula 621, gate 9 autorizado, chame táxi. Chama na parte, autorizado, 621.